vez que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Suas vestes estão brancas e o azeite transportando. Estou pronto pra sorrir.